233, bom dia. India confere, autorizado Brasília, depois Luna 7, aposta fome rota. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da Arborana, transição elétrica, aciona 5077, controle 119, decimal 8. 360 aprovado, Sierra Bravo, Bravo Romeu, Rotorizulo 17, após conforme toma de voo apresentado, decola da 1-0, primeira curva à direita, Arbor 1, 5077, 1198. Uno 233, saída Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1, transição Elefa. Uno 233, cotejamento correto no 9, reporte para o pushback na mesa. Reportará. Alfa Yankee November, frequência livre, bom dia. Ok, obrigado, e bom dia. Funcionamento Azul 5003 no 1. Azul 5003 no 43 autorizado. Chegou funcionamento, pode estar. Acontece no parte 1 ou no parte 3? Ponto 1. 5003. Bolsonaro, Gol 963, no gate 03 para posicionamento. Gol 963, no 3 é número 2, é margem. Guarda. Azul 5003, 119 a bordo, 415, São José do Rio Preto. Marcos 003 é autorizado, tá? 10 horas de espera, na pista na 0 via Índia. No ponto de espera, China Torre, 1-1-8 decimal 6, ajustando 0-1-4, Molu. 6014, direita, ainda funcionando na 0 Torre, 18-6, Azul 5003, bom dia. Bom, 9-3-3, autorizado, estiver aqui na mesa, reportagem. Pode dar a porta azul 003. 003, autorizado a linhagem de voar, pista 1-0, vento 0-1-0 graus, com 1-9. Vem agora, Júlio. Júlio. Bruno 233, autorizado. Tiver acionamento, reportagem. Passeira 2223, bom dia, informação Índia, pronto, cópia. Passeira 2223, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 1-8-0, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfeito, saída Arbor 1, transmissão Elefa, aciona 5104, controle 119, decimal 8. passada 2223, já no site saiu cortada, confirma a saída, a transmissão copiada. Passada 2223, pegamento correto no, na posição 12, reporte para o feedback sinômetro. Salve, Salvador, bom dia, é o Alfa X8A, solicitar reporte do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa X8A, autorizado, início do rebote, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado, o Alfa X8A, chamar para ingresso no pátio principal. Salvador, Gol 963, 179 a bordo, 3 horas e 40, Altena Campinas, pronto para táxi. Gol 963, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 190 via Índia. O ponto de espera Xime Torre, 118, destino ao meio, ajuste 190 no passe. Autorizado o táxi ainda, ponto de espera do 10, quando lá, 118, meia da torre, 10 no 4, Gol no 963. Salvador, Gol 963, ponto espera 10, pronto. Salvador, olha aí, mantém pistão no 0, Gol no 963. Alinha e mantém na pistão no 0, Gol no 963. Salvador, eu necessito de fio na direita. Fala quantas milhas compro? Inicialmente 240 por 15 milhas. A gente está livre de desvio, azul 5003. Para o táxi, o Gol 1233, temos 179 a bordo, 3 horas e 27, alternando com 15. 333, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal meia, ajuste no 014, bom voo. Parte 1, Índia, ponto de espera 1186, 1014, Gol 1233, obrigado, bom domingo. 163, autorizado, eu colar pistola 0, vento variável com 29. Autorizado, decolar 1963. O meu acho que é mais Yankee no pátio 4, confirma a Manati 1, nome 1. Acho que é mais Yankee, autorizado o grupo de Zulu, Manati, conforme rota, 1 no meu pés, decola da 1 no 7, primeira curva à direita, segue corredor axé, aciona 0145, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Bruno, 0 mais 2, bom dia, sua identificação. Via chegada ao Palmeira de 1, eu desço para o nível 050. 050, pronto, está com a 7 pela esquerda, está livre de desvio, Gol no 092. Certo, após desvio, está autorizado a etapa. Salvador, Gol 963, decola. Gol 963, Bom dia, contato radar decolagem, subiu para o nível 360, estou autorizado direto Leda. Autorizado, Leda direto 360, gol 963. Autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero, gol 233. Solo Salvador, eu Alfa, X-Way, Charlie. Solicite ingresso para o pátio principal, posição 01. Alfa, X-Way, Charlie, autorizado ingresso para o pátio principal, reporte parqueado número. Ok, Alfa, X-Way, Charlie, autorizado ingresso para o pátio principal. Para Salvador, gol 963. Necessita manter para 170 para evitar formações. 7 gol 963, está livre de desvio. Livre de desvio 963. Após, solicita o 380 para o gol 963, se possível. Sete aguarde, suba e mantém o nível 360, aguarde a autorização do nível 380. Sobe e mantém 360, aguarda 380, 963, obrigado. O Azul 5003 irá necessitar mais desvio à direita? Agora está voltando um pouquinho para a esquerda, depois vai retornar para a direita, Azul 5003. Sete. O 233 autorizado, decolagem no zero, vento variável com 2. Tive decolagem cabeceira no zero, gol 233. 5003 foi probável. Cliente, Azul 503. Bom dia, bom 755. Chegou no 755, achando a identificação via Bonf, desça para 4003, o ajuste no 014. Aguarde, a operação está visual, aguarde mais informações. Azul 5003, chama agora Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251.235, Azul 5003. A aeronave em aproximação, a torre informa a operação visual, sem chuva e 1.700 pés com 7.000 metros de visibilidade. Passarel 2223 é autorizado, esvexionamento na remota 12, reporte para o táxi. Após 2000 está autorizado o Elefa. 360 após 2000, proa de Elefa, gol 1233. Gol 1963, sube manter o nível 360, negativo 380 por Recife, e da presente está autorizado direto seguro. Sim, estamos fazendo desvio após direto seguro, 963. Romeu, acho que o Mike Yankee autorizado já, chame na exceção por ingresso. Toma, técnico do revólver, bom dia, bom trabalho. Alfa X-Ray Charlie, sequência livre, bom dia. Autorizado Guarulhos, VP Zulu 1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, segue perfil de saída 5-1, Leda, Motiva, aciona 5-1-0-7, controle 1-1-9-8. Ok, autorizado Guarulhos, relato Zulu 1-0, Taubaté. Nível 360, decola da pista 10, curva direita, Sanro 1, Leda, Ponte, 5107, 1198. Bona 759, confirma a saída copiada? Sanro 1. Bona 759, estacionamento correto no portão 5, reporte para o pushback acionamento. Vamos chamar para o pushback acionar. Tem condição de voador na hora presente? Afirma, voo 755. Autorizado Duna, desça para 2 mil pés, o ajuste 1014, número 1 na aproximação. Informe estabilizado. Ok, tá. Voa para de Duna, confirme desce até quanto? Para 2 mil pés, voo 755. 2000 com 1013, vai chamar estabilizado, voo 755. Voo 092 é o número 2 na aproximação, está sendo para sequestramento, curva esquerda na proa 050. Limite é radial 300 Salvador. Ah, negativo, a esquerda não dá não. O 9092, pode ser a direita na proa 90. Carajá 01, apenas confirmando o controle, 119.8. 119.8, então o controle, Carajá está no facilitar o controle. Sacara 01, informa o POB e autonomia. 5 horas de voo, 3 pilotos. 5 horas de voo, confirma o POB. 3 pilotos. 03, para acionamento e o táxi, chame a torre 118 decimal 6, Sacara 01. Não, então, 118 decimal 6 para... Desculpa, Romo Sul. Cruzando o nível 050, descendo para 2 mil pés. É um Boeing 737-300. Ok, sempre do 9092. Nós vamos agora na proa 100 e... praticamente 120. É, o Gol 9092. Aí mais à frente a gente faz uma grande curva esquerda para evitar a órbita. É, está autorizado na proa 120, Gol 0092. Boa noite, pessoal, Roberto, na Mike Yankee. Pessoal, meu Oscar Mike Yankee, bom dia, prossiga. Está em cima do bolo na unidade, ao 1-0, retorno. Aqui é o seu Mike Yankee, prossiga o número 7 com sangue visual, informe no farol da banca. Pode prosseguir direto para a nativa presente, do Sapuã? Autorizado, direto para a nativa, o seu Mike Yankee, você vai manter o número 10? Manter o número 10. Você fala um livrão na CTR. Amarelo, grava. 233, iniciou? Voo 1233, prossiga. Está batendo a proa 268 para evitar formações, subindo até o nível 360. 7. Após desvio, vou ir direto eletro e chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 128.8. Autorizados desvios, após desvios a proa eletro, chamando o centro Recife 1260 e a secundária 1288. Obrigado, bom domingo. Médico. Salvador, bom dia, azul 2704, autorização para Recife 350. Azul 2704, bom dia. Informação direto, autorizado Recife, VP Zulu 17, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfeito saída Cuca, Jamo, Caju, aciona 5113, controle 119, decimoto. Autorizado para Recife, nível 350, conforme rota, o 317, decola da 10, curva à esquerda na Cajamo, Aracaju. Recife, 13, controle 19, aumento. Azul 2704. Azul 2704, regimento correto, reportão 8, reporte para o Pushback, essa não é a Zero 2223, completa o radar da colagem, suba para o nível 180, sem restrições na saída da área boa, não. Sem restrições, 180, 2223. Ato. Seccegon 755. Zona 755, completa a aproximação, está agora 2 milhas para o externo, chama a Torre Salvador, 118, decimal 62. Decimal, Zona 755. Mas o 2704 foi solicitado com João Alfa, porém controle filho para ficar permanecer. A PUCA, transição Caju. PUCA, transição Caju, então 2704. 2223, pode voar. Arbor direto, senhor? Autorizado, direto Arbor, papelé 2223. Tudo grato. Problema 092, autorizado final do procedimento, desça para 2000 pés em forma estabilizada. O ajuste no 04. 2000, reportamento estabilizado, igual a 0, a 7. 0-0, pulo 9, informo pista molhada. Desde o ponto 0-0, com Mi 14, igual 755. Código 9092. 9092, completa o final do procedimento. Chama a Torre Salvador, 118, decimal 6, tem bom posto. 26, obrigado, ótimo domingo. Torre Salvador, bom dia, go 9092. Torre 092, continua a aproximação. Que legal no 014, aguarde pista livre. Guarda na pista livre, go 9092. autorizado para o hospital. Carajá 01, autorizado o táxi, chame a interseção hotel. Carajá 01. A gente vai chamar no hotel para o cruzamento do número 0, fala que vai realizar teste dos motores, né? Quem chame na hotel? O Carajá 01. Mano, o Carajá 01. 175 no solo, 37, libera a direita, 121 no solo, Salvador. 721, libera na direita. Ok, entendido que está livre o pouso, pista molhada, Goma 092 informa um grande ruído de fora na sua transmissão. Gente, como recebe agora? Agora sim, alto claro. Gente. Estacionamento de Goma 759, posição 5. 759, autorizado para o estacionamento, pode estar subindo. Efetue pushback de modo a deixar o ingresso da Juliette livre. Deixar a Juliette livre, Goma 759, iniciando posição 5. Goma 755, é autorizado o táxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantenendo da Juliette. Solo aos 40, libera a direita, chame solo, 121, décima 1. Direito, 21, 0. Autorizado, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Boa 755, atente ao voo da companhia, irá buscar o pushback até a saída do Passo 3. Assim que tiver livre o ingresso na Juliette, autorizado para o portão 1-0. Quem está buscando o comércio, na nossa companhia, pode se segurar. Vai prosseguir para o 1-0, boa 755. Carajato, siga. Tá notando, a gente teve um problema aqui, a gente vai ter que retornar pro pátio militar, e permite pra gente dar um pouco na pista, fazer o backtrack e voltar aqui pro pátio. Autorizado, ingresso na pista, realiza o backtrack, voltando para o pátio militar, o Carajá 01. Obrigado, vai entrar na pista, realiza o backtrack e volta pro pátio militar, Carajá 01. Com 759 táxi, 17, nós temos 415 Galeão. Qual tem o hotel B? 182, 187, 187. Muito bom dia, voo no 759. A 759, 118 desse momento. Perdão, senhor. Bom dia, voo no 759. Voo 759, autorizado. Alinhado e decolado, estou no zero, vento variável e norte. Gente, livre alinhar e decolar, voo no 759, pista aberta. Salvador, Azul 2704, Box 8, puxa a Azul 2704, autorizado, puxa a vaca para a postagem. Autorizado, puxa a vaca Azul 2704. Decolou aos 47, chama o controle 119 decimal 8. 198, até mais. Controle Salvador, bom dia, gol 1759. Gol 1759, contato radar decolagem, subiu para o nível 360, autorizado direto letal. 360 na Prodileda, rua 1759. Passarei do 2223, chamador Recife, frequência 1260, alterna 1128, décima 8. 60, 704 para o táxi alterno, São Gonçalo, 2:15, de autonomia, 1-1-5 abaixo. 2:15 de autonomia? 2:15 de autonomia. Mas 2704, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Pátio 1 no táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre em 1-1-8-6, ajuste na 0-1-4, vovô. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 0, torre 2-8-6-0, ajuste na 0-1-4, ajuda a ser fácil. Controle Salvador, voo 1759, desvia direita, proa 220, aproximadamente 30 milhas. 7759, está autorizado, Gil. Certo. Após desvio, voe direto por base e chame agora Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-8-3-5. Após desvio, 2-5-1 e 2-8-3-5. Obrigado, um bom final de semana, senhor. sistema, pode vir pro buffer. Pro buffer, sim. 2704 autorizado, alinha decolar 1-0, vento variável 3-9. Alinha decolar 1-0, azul 2704. Controle Salvador, bom dia, azul 2704, mantendo o perfil passando 1200 pés. Azul 2704, bom dia, contato radar Nicolás, desculpa para o nível 350 via PUCA. 350 via PUCA, azul 2704. Azul 4039. autorizado para Campinas via Pesulo no zero por base, após segue conforme rota, nível de voo 320. Saída São Fono, Leda Mótiva, decola da pista no zero após a decolagem em primeira curva direita. Transponder 5132, controle 119.8. Do 4039, estão confirmando saída São Fono, Leda Mótiva. Correto, chama pronto. Meu nome é 312, bom dia, sua identificação, chegada com o MED 1, desça para o nível 050. Autorizado, direto Itapuí. Azul 2704, chama agora Recife, frequência 126.85 e Eterna 125.45. 2685, Eterna 2545, azul 2704, boa.